sempre nessa onda, ela é muito quente, no calor do som, todo diferente. Essa onda é nossa, ela é de vocês, vem entrar no clima quente dos DJs. Entre nessa onda, funk, funk, DJ. Entre nessa onda, funk, funk, DJ. Entre nessa onda, funk, funk, DJ. Nessa onda, fique bem legal. Esse é o funk, o maior astral. Você se balança e quer sempre mais. Dance dessa dança, ela é demais. Soltar o corpo, se deixar levar, tirando uma dança de hipnotizar. E a rapaz tá ligada no compasso dessa dança. Esse ritmo é gostoso, até defunto se levanta. Vem pra cá dançar, você vai se amarrar. Esse ritmo é gostoso, você vai se embalar. Entre nessa onda.